estou. Minha alma reconhece que precisa da tua presença. O frio de uma noite lembrou-me do calor dos teus braços e abraços. E por mais que eu queira me afastar, a tua destra perto sempre está, perto está. Chove no deserto que há em mim, faz nascer em mim o teu jardim, o teu jardim. E por mais que eu queira me afastar, a tua destra perto sempre está, perto está. Chove no deserto que há em mim, faz nascer em mim o teu jardim, o teu jardim. Vem me levantar, papai, recolhe meus cacos, me leva, pai. Reconstrua-me, eu quero ficar perto de ti, só observando você. Desejo amar a ti, e por mais que eu queira me afastar, a tua destra perto sempre está, perto está. Chove no deserto que há em mim, faz nascer em mim o teu jardim, o teu jardim. E por mais que eu queira me afastar, a tua destra perto sempre está, perto está. Chove no deserto que há em mim, faz nascer em mim o teu jardim, o teu jardim. E vem me levantar, papai, recolhe meus cacos, me leva para casa. Reconstrua-me, eu quero ficar perto de ti, só observando você me amando. Desejo amar a ti, desejo amar a ti.